cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Caso fazem, caso tocam o FM da Boa Nova. E hoje temos repetentes. Quando digo repetentes, são bandas que já estiveram aqui connosco. Por acaso, não foi com o David, com quem iremos falar hoje, que estivemos outras vezes. E estamos a falar para o Algarve, mais provavelmente para Olhão, e falamos de O Ludo. Portanto, nada que aqui na Boa Nova já não seja conhecido. Estiveram connosco em 2009, na altura a propósito do EP Nascituro, depois em 2011 com o Almirante, e agora regressam com Abraço. Pois bem, mas é precisamente o David que está ao telefone connosco, enfim, a distância a isso obriga, para falarmos deste novo trabalho e do que têm vindo a fazer. Antes de mais, dar-lhe aqui as boas-vindas aí de Olhão, olhar aqui para a nossa Serra da Estrela, carregadinha de neve. Olá a todos, realmente aqui está bastante calor, mas um abraço a todos por aí. Muito obrigado. Ora bem, e vamos falar logo à partida daquilo do Ludo, a sensação que temos que é um projeto marcadamente algarvio. E não quer dizer que não pudesse aparecer noutro sítio deste nosso país, mas a verdade é que, até por via do que vamos sabendo de vós, em vários concertos vocês convidam, por exemplo, o Tom Viegas, etc., a Viviane, outras bandas ligadas à música no Algarve. Isso são, enfim, é o facto das pessoas estarem mais à mão, entre aspas, ou é a própria vontade da banda de vez em quando chamar a vocês também outro tipo de participações? Sim, tem a ver com as duas coisas, sejamos sinceros. A proximidade com estes músicos é porque temos muita coisa em comum. comum, acompanhamos a carreira uns dos outros e realmente fica muito mais fácil trazermos estes artistas para trazermos algo diferente também nos nossos concertos. É uma coisa que nos últimos tempos temos feito sempre que possível, convidamos. Mas isto também não implica que outros artistas não sejam convidados, isto é só mesmo uma questão de oportunidade. Pensamos nisso, tudo, sempre que houver a oportunidade de chamarmos outras pessoas até de outras regiões do país. Já falámos de outras vezes com o Paulo Ferreirinho, do Homem do Baixo, mas temos ainda o Nuno Campos, não é? O Luís Leal e o João Batista. Exatamente. Muito bem. Sendo que aqui neste disco vêm a buscar ainda a participação da Teresa Aleixo. Assim, uma voz feminina aqui cai sempre bem. Diga a razão desta escolha. É assim, a Teresa Aleixo foi convidada para participar, para entrar neste disco, desde a parte de pré-produção até ao final, né? E tocou connosco em vários concertos, até mesmo fazendo uma abordagem aos temas mais antigos. Uhum. Nós fizemos uma sessão chamada Latitudes 37 Graus. Foram vários concertos que fizemos aqui por baixo, com mais ou menos uma pré-preparação do disco Abraço, não é? Para tocarmos para as pessoas, sentirmos a reação das pessoas e para sentirmos também como é que os novos temas estavam a ser desenvolvidos e para onde é que podíamos ir. E a Teresa veio dar aqui uma sonoridade que nós andávamos à procura para este disco. Queríamos fazer algo um pouco diferente do que tínhamos feito no passado. E, obviamente, como disseste muito bem, a voz feminina traz sempre uma sonoridade diferente. Nós nunca tínhamos feito esta abordagem. Exato. Então foi um excelente desafio termos tido a Teresa connosco neste trabalho do novo disco Abraço. Muito bom. É uma artista também que está a lançar o seu disco agora. Em breve devem estar aí a saber notícias. E basicamente é isso. A dormir não me sentia a pensar em tudo e nada ao mesmo tempo. Andei às voltas para poder tentar dizer-te tudo num só momento acordado. E mais do respostas sentidas e despidas. Logo ali, enquanto lutas, de braços abertos a pedir que me mintas, sem saber mais acordado. E mais do mesmo. Também já vivo muito do que vocês iam experimentando tão ao vivo. Sim, em parte, sim. Nós não tocámos todos os temas, íamos tocando alguns dos temas que estão neste disco para testarmos, não é? Para, mas é isso, o tema mais ou menos, filtrámos algumas coisas. Tocar ao vivo dá sempre outra sensação, não é? Claro, conseguimos ver a reação das pessoas. No imediato. Exatamente. E foi muito interessante termos feito isso de vez em quando nos concertos, e nos pondo uma música nova ou outra que está neste disco para testá-la. Então. Do Almirante, falávamos de uma personagem, né? Este disco, por sua vez, já não parece ter tanto essa concepção. Não, são coisas distintas. Não existe, sim, uma ligação do Almirante para este. Aliás, até fizemos uma coisa, estamos a fazer uma coisa, uma abordagem completamente diferente do Almirante. No entanto, a nossa sonoridade de luto está lá. Sim, exatamente, sim. Porque segue, de facto, está aqui uma ligação. Vale a pena ver castelos no mar alto, vale a pena dar o salto para dentro do barco rumo à maravilha, e pé ante pé desembarcar na ilha. Pássaros de cores que eu nunca vi, que o arco-íris queria para si. Eu vi o que quis ver afinal. É tão bom Deste disco, até para terminarem, vêm buscar o É Tão Bom, um tema que, podemos dizê-lo, foi feito, ao que julgo saber, para os 25 anos da TSF. Precisamente, exatamente. Pois bem, mas até porque não estava registado e quiseram incorporá-lo aqui neste álbum. Acho que fizeram bem, porque havia muita gente que o pedia até para o conhecer. Agora, sendo que os singles vão começar a ser conhecidos prévios ao lançamento do disco, de algum modo tiveram a percepção de que estes 5 anos as pessoas estavam ávidas ou à espera do que é que viria do Ludo? É uma pergunta difícil. não sei, mas eu acho que muitas pessoas, os seguidores mais próximos, sempre estiveram próximos de nós e tentavam sempre entrar em contacto para saber o que é que está por vir, não é? Nós temos trabalhado nos últimos 5 anos de uma forma até diferente do que estávamos habituados, porque eu tive umas temporadas que tinha que ficar fora do país e não foi fácil concebermos este disco, muitas vezes até à distância. Então foi um trabalho que demorou bastante tempo, tivemos bastante cuidado a fazer as coisas, não tínhamos pressa em lançar o disco, não é? Mas pronto, eu acho que, no entanto, conseguimos aqui um resultado que era a procura de novo som e fazer uma coisa um pouco diferente, experimentar coisas novas. Acho que está um disco bem consumido, com uma sonoridade homogénea, era o que nós pretendíamos. E vem, entre aspas, YouTubear já, por via do tema precisamente que abre o disco, o Abraço, um vídeo muito interessante em termos de gráficos e que tem as letras das músicas para acompanhar. Sendo que, enfim, eu saio há um mês e pouco, podemos dizer, no momento em que gravamos, e vem 1000 e tal visualizações. Portanto, há aqui algumas pessoas começar a ver. É de querer associar-lhe imagem, é por terem a percepção de facto que hoje em dia é preciso explorar todo tipo de canais para conseguir chegar ao público? Sim, eu concordo. Eu acho que um vídeo, uma imagem, não é, da música, o single, apoia a música e vice-versa. Não é? A música também apoia o vídeo. Eu acho que hoje em dia todos os canais que estão à disposição são necessários para podermos divulgar o trabalho dos artistas. Devem ser utilizados. a vontade de lembrar o calor desse fogo teu, o teu nome. Sinto que não sinto que ainda não vi, sei que não senti. Levar para a estrada um disco destes, podemos dizer que este disco é um disco mais, entre aspas, complexo que o Almirante, para tocar ao público? Não, acho que não vamos ter grande dificuldade de levar o disco para a estrada. Existe algumas coisas que nós, existem algumas coisas que nós não tínhamos, alguns elementos sonoros que nós não tínhamos no, nos outros discos, e obviamente isso depois obriga-nos a ter mais atenção, né, a tentar reproduzir esta nova sonoridade. Mas acredito que não vai ser difícil, vamos conseguir reproduzir perfeitamente na estrada e estamos muito ansiosos em iniciar a nossa tour. E essa tour vai ter mais queimas das fitas, etc., porque será aí essencialmente que grande parte do público que são os jovens que estão a seguir o Ludo? Eu não consideraria dessa forma. Eu acho que o Ludo tem uma, e ainda bem, tem assim uma amplitude, digamos assim, de público muito grande, uhum. Mais novos, até de meia idade, até pessoas já gostam de Ludo, que é muito bom. E nós, neste momento, temos só um objetivo, é tocar. Não estamos focados em selecionar ou tentar tocar aqui ou ali. Na verdade, estamos aqui a tentar marcar uma agenda de concertos e temos feito contacto, não é, com muitos sítios, muitos lugares no país todo. E estamos abertos mesmo a tocar em qualquer lugar, desde um auditório até um pequeno café-concerto. Queremos é chegar às pessoas sem procurar um alvo, um público-alvo. Acho que consideramos que a nossa música é bastante abrangente e as pessoas é acessível para qualquer idade. Mas temos essa percepção, esse sentimento. Pelo menos eu consigo saber, quando é as festas de Olhão, naturalmente o Ludo tem sempre honras de abertura. Tomamos, algumas vezes somos chamados, fazemos aqui, é a nossa terra, obviamente, claro. E temos aqui, normalmente, pessoas que gostam de nós, estão mais próximas, muitas vezes lembram-se de nós, é verdade. Uhum. Mas não é uma constante. E esta tarde, outra vez, sol como a criança, coração. Não era fortuita confusão, a mais simples meditação. Meditação. Vi esta tarde outra vez o pôr do sol como a criança. Sem parar, minha alma, meu pensar, coração cheio. Sento sem parar, no sempre eterno momento. Aprendo esta ligação, não é fortuita confusão, a mais simples meditação. Coração cheio, vivo sendo sem parar, no sempre eterno momento. Aprendo esta ligação, não é fortuita confusão, a mais simples meditação. Falamos aqui precisamente de levar para a estrada agora este disco e disso estão a querer arranjar uma agenda efetivamente que cubra o país todo. Isso para vós é um investimento, claro, porque enfim, correr o país todo também não é assim tão simples quanto isso, não é? Portanto, e não é um duo, não é? Enfim, é um grupo já com uma dimensão. A pergunta que se impõe é esta: dentro das vossas atividades profissionais, conseguem agora conceber de facto ter uma tour já mais alargada? Pois, é um ponto bastante interessante e é um ponto crítico, não é? Para todos nós e acredito para muitas bandas, porque hoje em dia as pessoas, muitos artistas têm que infelizmente ter um lado profissional, não é? Que a música acaba por ser sempre um ponto de vista, não é? Exatamente. Mas nós tentamos previamente logo fazer um plano com alguma antecedência e bem pensado, de forma a que todos tínhamos a disponibilidade para fazer a nossa tour e andar pelo país. É uma coisa que dá algum trabalho, mas tem sido feito já ao longo dos últimos meses e, em princípio, não teremos problemas com isso. Quando as coisas são feitas, logo já são estudadas com alguma antecedência. Mas a pergunta que se impõe é esta. Imagino que vão tocar... Olha, quando chegam aqui para esta nossa zona, começam a ir mais perto da Guarda e, de repente, há um promotor espanhol que vos vê e... dá-vos o desafio. Olha, eu gostaria que vocês viessem fazer um conjunto de datas, um mês dedicados aqui a correr Espanha. Ora bem, como é que seria isso? Pois, Para já iríamos ficar muito contentes pelo convite. Claro que sim, mas, claro que sim. Mas teria que ser estudada. Lá está, conciliar as nossas atividades profissionais. Temos de ter sempre esta estratégia de, com alguma antecedência, programar as coisas e íamos tentar, tentar cumprir, não é? Uhum. Mas tinha que ser estudado, sem dúvida, tinha que ser estudado. Ora, estas perguntas vêm no sentido que as pessoas lá em casa também percebem que isto é um bocado a pescada de rabo na boca, não é? Portanto, ou seja, não há concertos porque às vezes também é difícil de os conseguir, não é? Mas depois quando há, nem sempre é possível, não é? Portanto, porque, enfim, o investimento de uma banda que queira viver só da música, hoje em dia, no nosso país, é muito complicado. Sim, eu também considero. Não é fácil. Pelo menos nós temos tido esta linha de pensamento de fazermos esta música, pronto, arte por gosto, por amor à música, não é? E as coisas depois têm vindo naturalmente, têm aparecido naturalmente. Nunca procurámos viver da música. Obviamente, se um dia isso acontecer, é uma coisa que gostaríamos imenso, não é? Mas temos todos noção que em Portugal é uma situação muito difícil. Sei que estás comigo, mas quero-te em meu regaço. E afaste esse cansaço. Não me importo se o amanhã não quiser chegar. Seremos hoje sempre união. É mais um momento. Ora, o lançamento deste disco, portanto, que vai estar disponível para venda a partir do dia 17 de março, portanto, até gravar com uma antecipação, mas podemos dizer que de algum modo, enfim, sendo já como registro um terceiro disco, tendo em conta que já disse o EP Anositur e o Almirante, para além de outras gravações, de algum modo vocês criam agora alguma expectativa quanto à recepção das pessoas em termos de disco, da aquisição? Embora saibamos que aqui há outros componentes, que não é só o gosto pela música, não é? Porque os discos que vendem cada vez menos, não é? Mas, sem falar até em vendas, a recepção do álbum criará alguma expectativa neste momento? Sim, cria sempre uma expectativa. Se as pessoas vão gostar do disco na íntegra, ou seja, na totalidade, temos o single, é verdade, está a ser lançado, temos tido um bom feedback, mas estamos muito curiosos para saber se as pessoas se identificam com o conjunto, não é? Que é este disco que abraça. Mas acho que sim, eu acho que temos tido bons sinais até agora. O que queremos mostrar este disco, enfim, tem o vosso público e mais na zona do Algarve, mas acha que ainda hoje é necessário, por exemplo, ter que vir mostrar Lisboa para que as coisas pareçam que aconteceram? Que se não vierem a Lisboa parece que as coisas não existiram? Sim, às vezes há essa percepção. Nós, pura e simplesmente, temos uma ideia de querer, efetivamente, como disse há pouco, querer chegar às pessoas e tocar. Mas Lisboa faz parte. Nós sabemos que Lisboa é uma cidade, mas é também onde muitas coisas acontecem. É importante realmente marcarmos presença. E nós, nos outros trabalhos, sempre temos tentado fazer por isso, não é? E Lisboa, Porto. Mas queremos chegar aos outros lugares também. E temos essa ideia, desde Alentejo, norte do país, passar por todos os sítios. Ou pelo menos para abranger ali algumas regiões, porque acho que é importante termos esse contato com as pessoas. E temos que ser nós a chegar às pessoas, obviamente. Deriva no vazio. tendo em conta a distância que já há entre eles, mas que as pessoas vão à procura ainda do Almirante e do Nascituro, portanto, que haja pessoas que, por uma razão ou outra, pela primeira vez ouvem falar, por via, por exemplo, deste tema do Abraço, ou até do É Tão Bom, portanto, ouvem falar de O Ludo e de repente querem ir à procura do que vocês já fizeram até agora. É isso, é sempre uma situação muito interessante quando as pessoas, ao ouvirem um trabalho, não conhecem a banda, depois vão procurar os trabalhos passados, não é? Isso nos dá mais orgulho do que nós fazemos. Isso é sempre, assim, é sempre importante termos esse feedback. Sabemos que as pessoas depois vão à procura do que foi feito lá para trás, não é? E procurarem saber mais sobre a banda e tentarem perceber melhor a sonoridade da banda. Aquilo que já vão dizendo no vosso Facebook, quando vocês vão mostrando as coisas, o que é que vão esperar quando efetivamente as coisas estiverem aí para a venda? Pois, é um bocado suspeito estar a fazer assim uma análise do que é que poderá estar por vir, mas eu acho sinceramente que vão aparecer coisas boas em relação a este disco. Nós fizemos este disco com muito sacrifício, muita dedicação, e acreditamos muito nele. E temos percebido aos poucos, né, ainda é muito cedo, lá está, só foi divulgado o single, a maior parte das pessoas não conhecem ainda as outras músicas, mas eu acho que com o passar do tempo, à medida que as pessoas forem ouvindo, eu acho que as pessoas vão se identificar bastante com esta nova sonoridade. Pelo menos é isso que eu espero. É um trabalho de gráfico que está interessante, não é? A quem é que se deve esse trabalho? Porque, assim, no meio dos comparados, comparando vários discos, este... Da maneira como está feito, seguramente vai obrigar as pessoas a aproximarem-se mais dele para verem a quem é que pertence. Pois, a parte gráfica foi concebida pelo baixista, o Paulo Ferreirinho, que é um designer fantástico. Na verdade, ele é que tem feito os trabalhos todos, exato, de todos os discos. O mérito é tudo dele, é um excelente profissional. Ainda mais porque quando ele ainda faz mais por gosto, não é por amor, porque está aqui o nosso irmão de armas na banda. E o conceito é um conceito, acho, muito pessoal. O Paulo trabalha de uma forma, ele liga a música à imagem muito bem, não é? Ainda mais porque sente a nossa música do Ludo, como nós, e ele tenta reproduzir as ideias dele com a música que transmite, ele tenta passar para haver sempre um elo de ligação, um fio condutor entre a imagem, não é? E a música. Acho que mais uma vez teve um resultado muito bom. É curioso como há 11 anos atrás, quando vocês começaram, se vaticinava que a maneira como as coisas estavam iam acabar muito dos músicos portugueses e a música portuguesa em si, e na verdade hoje em dia temos as coisas invertidas. O que estão a acabar é muito grande parte das editoras e a música parece que nunca viveu tanto crescimento como agora. Sim, é verdade. Acho que há muitos meios também à disposição das bandas para poderem preparar a própria estrutura, não é? Isto também, o próprio mercado mudou, como isto é um assunto que já se fala há muitos anos, não é? Mas curiosamente, o que resistiu ao mercado foi a música e não as editoras, quando se pensava, exatamente, que seria o contrário. Exatamente. Não deixa de ser uma coisa boa, não é? Claro que sim, claro que sim. Porque dá mais liberdade à arte, dá mais liberdade aos artistas, não, e deixa de ser aquela coisa muito institucional, muito para já pré-estabelecida e canalizada para aquela forma de se trabalhar. E lá está, uma forma muito, muito limitada, não é? Isto assim acaba por dar muito mais liberdade e as pessoas também lutam com isso porque têm muita informação de muita música que acaba por sair, não é? É verdade. E o futuro a Deus pertence. David, exatamente. Um abraço, obrigado pela disponibilidade que teve aqui para o Boa Nova. Esperemos que no próximo mês não estejamos tantos anos sem falar. Ok, eu que agradeço todo o apoio mais uma vez e esperamos um dia destes estar por aí para falarmos pessoalmente, estarmos para todos vós e darmos juntos. Um abraço, obrigado por tudo. Eu que agradeço, um abraço grande.